Bem, boa tarde, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Estamos no ano de comemoração do lançamento de O Livro dos Espíritos e achamos interessante lembrar uma das normas que Kardec apresenta em relação à doutrina espírita. Essa frase de Kardec é muito famosa e ela tem sido apresentada sempre quando se fala do trabalho espírita: trabalho, solidariedade e tolerância. Então, assim como fora da caridade não há salvação, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregue no sentido de domar as suas paixões. São frases de Kardec que se apresentam como verdadeiras bandeiras do espiritismo. E hoje nós vamos comentar essa, que é o trabalho, a solidariedade e a tolerância, partindo de algumas lembranças iniciais, né? Vamos lá, então. Temos aí a apresentação de uma colônia de pescadores. Pessoal ali, sombra e água fresca. E essa historinha bem curtinha está no livro Rindo e Refletindo, Para Rir e Refletir, de minha autoria, onde eu conto o episódio de um turista que vai a uma praia onde há pescadores refestelados nas suas redes, passando o dia todo ali dormindo, sombra e água fresca, e ele estranha aquele comportamento e dirige-se aos pescadores: mas vocês ficam descansando o dia todo aqui na praia? Sim, nós descansemos. E vocês não se cansam de descansar? Nós cansemos sim. E o que vocês fazem quando se cansam de descansar? Ora, nós descansemos. Então é bem uma tendência humana. Pode ficar mais claro. Uma tendência humana de se considerar a felicidade como não fazer nada. A paz de espírito como ausência de atividade. É interessante notar como isso está muito arraigado no espírito humano. Felicidade é não fazer nada. O operário aguarda ansiosamente as férias anuais, o feriado, o fim de semana, a aposentadoria, período considerado por muitos como próximo de autêntico paraíso, em que, garantido o sustento diário, o cidadão se sente plenamente eximido de qualquer esforço nesse sentido. Estudante aguarda ansiosamente a chegada das férias escolares. Há, paradoxalmente, pessoas que se empregam em múltiplas atividades para alcançar o mais rápido possível a felicidade de não fazer absolutamente nada, com um patrimônio material que lhes proporcione esta possibilidade. É interessante notar que essa ideia está tão arraigada no espírito humano, confundir a felicidade com o não fazer nada, que a própria escatologia das religiões ortodoxas nos apresenta o céu como sendo um local de beatitude, de contemplação, onde as almas eleitas se desvanecem no mais absoluto repouso. No universo dinâmico, onde tudo vibra em sinfonia de movimento, trabalho, progresso, desde o verme que nas profundezas do solo fertiliza, aos mundos que se equilibram no espaço, eis o homem situado no mais alto estágio da evolução biológica, confundindo felicidade com não fazer nada, a paz de espírito com ausência de responsabilidade. O simples fato desta maneira de ser estar totalmente fora dos padrões do universo já é uma explicação de por que o homem não encontra a felicidade. Ele está fora dos ritmos da harmonia universal. Meu pai trabalha até agora e eu também. Palavras de Jesus que estão registradas em João. O slide é escuro? Não, bota. O slide escuro não dá para ver bem, né, por causa da claridade, mas nós estamos tendo uma visão do universo aí. E essa observação de Jesus é muito interessante. Meu pai trabalha desde sempre e eu até agora. Sendo o universo uma projeção do pensamento divino, é fácil concluir